Aqui era meu amigo, eu vou lançar um site, mano. Vou lançar um site. Acessa meu site, mano. Eu gerei um piroca de linguiça de feijão queimado. Tortão que vem envergado. 395271. Cabeça de caramelo. Tortão pra esquerda naquele pique não muda nada. .com e .br. Esse é o pique hackeado, meu e-mail. Hackeado meu site. Marcou meu paro louco. Agora vai ser um canal no YouTube. Valeu, se inscreve lá. Defeituosa, tratora pra esquerda, cabeça com a tangerina, cheio de gomo, saco no chão pra caralho, rugado, com essa coisa de mercado, parceiro, valeu naquele pique, hackearam meu e-mail, hackearam meu